Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Eu sou a Natália Albino, eu faço pedagogia na UENG, na Universidade do Estado de Minas Gerais, né? Eu curso pedagogia lá. E juntamente com as minhas colegas Thaís Stephanie e Ana da Conceição, que também são estudantes de pedagogia na Universidade do Estado de Minas Gerais, nós vamos aí dialogar um pouco sobre a empresa Facebook, vamos fazer uma roda de conversa, contar um pouco sobre como essa empresa começou, né? Falar um pouco sobre essa empresa. Eu vou começar iniciando aí o nosso podcast, né? Iniciando a nossa roda de conversa para falar dessa empresa que cada vez cresce mais, né? Que não se limita apenas à rede social Facebook, que tem aí mais de 2 bilhões de usuários, né? Mas é uma empresa que cada vez cresce mais. Vou começar iniciando um pouco sobre como tudo começou. Bom, o Facebook ele foi criado oficialmente no dia 4 de fevereiro de 2004, com o lançamento de um site chamado The Facebook. Ele teve como antecessor, em 2003, um site criado pelo Mark Zuckerberg chamado FaceMesh. E esse site, ele comparava fotos de estudantes da Universidade de Harvard e deixava você escolher a pessoa mais bonita entre as duas. O site, ele teve um sucesso relativo. Por quê? Porque muita gente gostou, mas muita gente não gostou, até por a questão de comparar fotos e votar na mais bonita e tudo, muita gente acabou não gostando. O site ele saiu do ar pouco tempo depois, até porque para criar esse site, o Mark ele usou a base de dados da instituição de Harvard, né, sem autorização. Usou a base de dados da universidade sem autorização e a universidade advertiu, ele tirou o site do ar e se desculpou. Em 2004, o Mark Zuckerberg, o Dustin Moskovitz e o Chris Hughes, que eram estudantes na Universidade de Harvard, desenvolveram, né, uma rede social exclusiva para o campus, que aí é o The Facebook, que era um diretório que tem perfis e fotos de alunos e de participantes. Nessa rede, você poderia adicionar amigos, conferir informações do perfil. Foi então que esse projeto ele começou a decolar. Ele começou a fazer bastante sucesso e ele, que era limitado apenas para o campus, ele foi expandido para Stanford, Columbia e Yale. Sem espaço no campus, né, a equipe ela resolveu se mudar para Palo Alto, na Califórnia, e com isso, né, essa rede que tinha o objetivo de configurar um espaço no qual as pessoas possam encontrar umas às outras, dividir opiniões, fotografias, foi só crescendo e em setembro de 2006 qualquer pessoa poderia se registrar no Facebook. Então, essa rede social, né, que era limitada apenas ao campus de Harvard, olha como, né, que ela se expandiu e aí em 2006 qualquer pessoa poderia se registrar. Em 2007, começaram a nascer várias funções que hoje são essenciais, como, por exemplo, a comercialização no marketplace. É uma ferramenta essencial no Facebook. A postagem de vídeos também, as páginas de pessoas ou empresas. E aí também que nasce a Facebook Plataformas, que vai dividir funções de fotos, vídeos e apps, né, que foram criados por desenvolvedores de um lado e perfis e postagens de outro. E nesse ano começa a F8, uma conferência anual com anúncio de novos recursos. Em fevereiro de 2009 é lançado o recurso mais famoso no Facebook, que é o botão curtir, que aí só vai evoluir, né, em 2016 com várias reações como uau, uau, né, coração, triste, entre outras, né, diversas reações. Em 2011, acontecem novas atualizações, como as chamadas em vídeo e o chat, né, sendo rebatizado pelo atual nome, né, o Messenger, e saindo da versão mobile. Outra novidade também é o recurso da timeline, que transforma o seu mural numa linha do tempo, né, com data de nascimento, casamento, entre outros. Aí, em 2012, ele compra o Instagram. Em 2003, o Facebook anuncia a ferramenta de pesquisa para resultados complexos e completos. Também ele compra a plataforma de anúncio Atlas. Em 2014, ele tem duas compras importantíssimas aí, que a primeira é o WhatsApp e a segunda é a da empresa de realidade virtual Oculus VR, criadora do Oculus Rift. Então, com o tempo, ele foi crescendo, foi fazendo várias aquisições importantes como o WhatsApp, como o Instagram. Então, foram só crescendo. É uma empresa muito grande, né? Então, para isso, para continuar aí a nossa roda de conversa para conversarmos mais um pouco sobre as ferramentas da empresa do Facebook, eu vou chamar minha colega, a Ana da Conceição. Bom dia, meninas. Obrigada, Natália. Bom, e como a Natália, né, já explicou acima como surgiu o Facebook, vou falar das ferramentas e dos principais acionistas. O Facebook, ele possui algumas ferramentas, né? Dentre elas estão o WhatsApp e o Instagram. O WhatsApp é um aplicativo multimodal, de multiplataforma, né, com alto grau de usabilidade, que permite, né, compartilhamentos de mensagens de texto, imagens, áudios e vídeos. O nome WhatsApp, ele é uma expressão, né, utilizada pelos norte-americanos com uma maneira informal de saudar as pessoas, que significa algo como "e aí, beleza?". Tendo popularizado no Brasil, esse aplicativo, né, ultrapassou em 2014 a marca de 38 milhões de usuários, segundo a Folha de São Paulo. O WhatsApp foi fundado em 2009, né, nos Estados Unidos, por Brian Acton e Jian Ku. E em fevereiro de 2014, ele foi vendido para o Facebook. E com o um rápido crescimento, o que era destinado apenas para mensagem de texto ou aplicativo independente, hoje tornou um aplicativo com recursos gratuitos, como mensagem de texto e áudio, chamada de vídeo e voz, compartilhamentos de arquivos e até localização, né, em tempo real, com possibilidade, né, das pessoas se comunicarem em qualquer lugar do mundo. Já o Instagram, ele foi criado, né, por Kevin Systrom e pelo brasileiro Mikkel Kirchner em 2010. Em apenas um ano, ele alcançou 10 milhões de usuários. E antes, esse aplicativo, né, ele era disponibilizado apenas para iPhone e iPad. Em 2012, o Facebook também o comprou. E nesse mesmo ano, a rede foi disponibilizada para Android. Aí, desde o surgimento do Instagram, o aplicativo vem passando por mudanças, né? Mudanças como possibilidade de postagens de vídeos, direct, feed de notícias, logotipos, recursos como fotos, vídeos em formato de slide por 24 horas. E vou falar, né, dos principais acionistas da empresa Facebook. O Facebook, ele possui alguns acionistas, mas eu irei citar apenas os nomes dos seis que mais lucraram com a empresa. Então, irei colocar, né, em ordem que aparece no site da Forbes. São eles: Mark Zuckerberg, Dante Moskovitz, Eduardo Saverin, Peter Thiel, Sam Park e Sheryl Sandberg. O Eduardo Saverin, ele é cofundador do Facebook. Segundo a Forbes, o empresário desbancou Jorge Paulo Lehmann. Eduardo é brasileiro, ele nasceu em São Paulo. Ele mudou para os Estados Unidos quando ele era criança. E hoje ele vive em Singapura, no continente asiático. Ele conheceu, né, o Mark Zuckerberg na faculdade de Harvard. Foi assim que eles tiveram a ideia, né, de estar ali, fundar essa empresa Facebook, que eles teve esse retorno, né, positivo. Agora a Thaís irá falar, né, sobre a atuação do Facebook na educação e relação com o Manifesto de Vigilância na Educação. Bom dia, É com obrigado, você, Ana, né? É um Thaís. prazer estar aqui com você e com a Natália falando sobre esse assunto tão importante, né? Eu vou falar um pouco sobre a atuação do Facebook na educação, né? Relacionando ele lá com o Manifesto de Vigilância na Educação, né? Que foi escrito de forma colaborativa, né? Ao longo de um semestre por alunos de pedagogia da Universidade de Brasília, né? Orientados pelo professor Theo Amiel, juntamente, né? Com alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, né? Orientado pela professora Janaína Diniz. Então, nesse documento, né, nesse manifesto, é discutido, né, alguns dos principais problemas que surgem na adoção dessas plataformas, né, no âmbito da educação. Então, com isso, né, na minha fala aqui durante esse podcast, eu vou citar por diversas vezes, né, alguns trechos, discutidos lá, né, feitos lá pelos autores no Manifesto de Educação. Então, fiquem ligados aí, espero que gostem da nossa conversa. Então, atualmente, né, a gente percebe que houve uma crescente utilização de ferramentas do Facebook no âmbito educacional, tanto no público quanto no privado. Assim, né, a empresa com essas ferramentas, ela oferece aos seus usuários no âmbito educacional diversas possibilidades, né? Então, por exemplo, criar páginas nas redes sociais de divulgações de cursos, serviços particulares e públicos. Permite também instituições de ensinos e professores criar grupos tanto com os alunos ou o público em geral, né? Comunicar-se virtualmente, fazer chamada de vídeo, compartilhar ideias, videoaulas, materiais acadêmicos e entre outros, né? No entanto, né, apesar do Facebook ele proporcionar certas facilidades, né, o mesmo quando ele é utilizado pelas instituições de ensino, né, a fim de viabilizar o acesso ao conhecimento e a comunicação entre os pais, né, os professores, os alunos e entre outros, pode ser prejudicial, já que ele provou por diversas vezes, né, que a empresa não é de certa forma segura. Essa questão, né, do Facebook não ser considerado uma empresa segura, se evidenciou por diversas vezes, né, em estudos, reportagens, inclusive em uma pesquisa feita por Débora Franco Machado, né, ela é mestra em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal do ABC, que fala sobre a modulação algorítmica de comportamentos e suas categorias operativas a partir das patentes do Facebook. Publicada lá em 2019, né, provou que a empresa Facebook, ela desenvolve tecnologias com a proposta de modular o Também comportamento. Em de uma seus reportagem usuários, né? publicada lá no canal G1 de notícias, né, em 2018, podemos ver que a empresa Facebook, né, ela repassou dados pessoais de seus usuários, né, a gigantes da tecnologia, né, como a Amazon, a Bing, a Netflix, Spotify e o Yahoo. Então, de acordo com a reportagem, né, cerca de 150 companhias se beneficiaram de acordos para entrar nos dados do Facebook, né? E a maioria é voltada a áreas de tecnologia, mas entre elas também haviam lojas online, montadoras e empresas de comunicação. Portanto, né, com a liberação autorizada pelo Facebook dos dados pessoais, né, para diversos âmbitos e empresas, contribui, né, para que elas possuam informações que permitem manipular gostos, né, interesses, interações, hábitos e comportamentos, como é citado por autores lá no Manifesto de Vigilância na Educação. Assim, né, como os autores eles vão ressaltar lá no manifesto, em um dos trechos sobre a GAFAM, para quem não sabe, GAFAM é uma sigla, né, utilizada para nomear as grandes empresas do ramo tecnológico, né, que é a Google, a Apple, o Facebook, a Amazon e Microsoft. Então, né, ao utilizarmos esse serviço na educação, as empresas se beneficiam, né, com a captura e armazenagem de dados de seus usuários. Então, apesar de parecer uma benfeitoria, muitas vezes essas empresas oferecem serviços com a falsa ideia de serem gratuitos, como é dito lá no manifesto, né, pelos autores. Nesse sentido, né, eu acho importante pontuar, né, que a escola, ao utilizar o Facebook e suas redes digitais, né, como o WhatsApp ou o Instagram, elas estariam colocando, né, de certa forma, todo o núcleo escolar, os familiares, os alunos, em uma situação de obrigação em utilizar aquela ferramenta, né, para ter acesso a todas as informações importantes relacionadas ao ensino daquela instituição. Então, assim, estaria causando, né? Estaria causando talvez um desconforto e até mesmo contribuindo inconscientemente na venda e utilização de dados pessoais dessas pessoas, né? E da própria instituição pelo Facebook. Assim, né, podemos perceber que com a utilização do Facebook no âmbito educacional, né, as crianças e os adolescentes seriam os maiores usuários dessa plataforma, né, por causa dos estudos. E que causa, de certa forma, uma preocupação, né? Pois com isso os alunos eles ficariam suscetíveis ao mundo hostil do Facebook e suas plataformas. Como, por exemplo, as informações falsas, né? Os conteúdos de cunho sexual, linguagem imprópria, jogos até mesmo violentos, né? Propaganda dos mais diversos produtos e serviços, e até mesmo ficariam vulneráveis a crimes de pedofilia, né? Além, é claro, né, a coleta e da monetização dos seus dados pela plataforma, né? Que seria um dos pontos principais, assim, né, a serem pontuados. Portanto, né, relacionando com o Manifesto de Vigilância na Educação, percebemos que a utilização do Facebook no âmbito educacional, né, apesar de viabilizar o acesso ao conhecimento, por outro lado, é uma forma da empresa fidelizar, né, seus usuários através da Essa prática prática, do né, como ela é zero-hate. explicada lá no Manifesto de Vigilância, ela consiste em permitir o acesso de forma ilimitada ou sem cobrar tráfego de dados móveis a alguns serviços online, né, como apps de redes sociais e mensagens. Assim, né, quando expira a franquia do usuário, há acesso livre apenas a alguns aplicativos e serviços, né, como o Facebook, o WhatsApp ou o Netflix. Dessa forma, né, essa prática ela permitiria, né, o acesso ao conhecimento por alunos da classe social baixa, né, através da empresa Facebook. Entretanto, né, estaria condicionando também crianças, jovens e adultos, né, a utilizarem somente essa plataforma, né, por estarem acostumados com as ferramentas que ela oferece. Então, desse modo, né, impediria a criação de novas plataformas educacionais e também softwares nacionais, né, e as pessoas também de experimentar ou se familiarizar com pequenas empresas digitais, né, como é dito lá no Manifesto de Vigilância na Educação. Por fim, né, é necessária uma reflexão sistemática, né, sobre o uso do Facebook como plataforma educacional, né? Pois, como foi falado anteriormente, a empresa acumula um capital exorbitante com a venda e a utilização dos dados pessoais de seus usuários, né? Tornando também as pessoas desde cedo dependentes dos instrumentos oferecidos por essa empresa, né? Então, com a conversa de hoje, né, podemos perceber que há alguns contras, né, na utilização do Facebook no âmbito educacional. Até mesmo recomendo aos nossos ouvintes, né, a darem uma lida lá no Manifesto de Vigilância de Educação. São discutidos diversos assuntos, né, mas que não daria o tempo de ser falado aqui nesse podcast, mas eu peço para vocês darem uma olhada lá, que lá vai ter mais algumas informações, né. Mas o assunto mais discutido lá, né, que foi discutido lá, foi alguns dos principais problemas que surgem na adoção dessas plataformas, né, no âmbito da educação. É, esse manifesto ele está lá disponível no site da Escolha Livre, né, .org.br. Então eu peço para vocês darem lá uma olhada que está bastante interessante. Enfim, né, aqui terminamos nosso podcast de hoje. Agradeço a Natália e a Ana, né, por participar com a gente dessa roda de conversa sobre a empresa Facebook, apresentando e até mesmo esclarecendo algumas dúvidas, né? E agradeço também aos nossos ouvintes, né, que nos escutaram até aqui e desejo a todos uma ótima semana.